Graça e paz, irmãos e irmãs, é com alegria que eu vou compartilhar mais um capítulo da Bíblia. O capítulo é em 1 Crônicas, capítulo 25. 1 Crônicas 25. Lembrando a missionária Vivian Lopes, que tem feito um trabalho excelente no blog, que essa semana tivemos a oportunidade de fazer o capítulo 22, 23, 24 e agora o capítulo 25. Bendito seja o Senhor e Deus abençoe sua vida, querida. Nós vamos trabalhar com o Ministério dos Músicos e eu estou bastante à vontade. Porque depois de ter falado, compartilhado com vocês que todos nós em Cristo Jesus nos transformamos em sacerdotes, reino e sacerdócio para Deus, agora podemos falar especificamente do Ministério dos Músicos. Lembrando que o Ministério dos Músicos sempre foi muito importante. E agora podemos dar uma ênfase especial, também destacando que além dos cânticos espirituais, o som de harpas, liras, símbolos naquela época e os nossos instrumentos musicais hoje, os cantores, instrumentistas, também profetizavam. Então, isso está correto. E a profecia, o ministério de profecia, que nós vamos ver lá no Novo Testamento também, é um ministério onde há ministério profético, onde há o anúncio da vontade de Deus, e a denúncia do pecado, sendo que o anúncio pode ser feito através dos cânticos e através da revelação da palavra, muitas vezes em sonho, muitas vezes em interpretação da palavra e então, realmente é um ministério muito importante, o Ministério dos Músicos. Durante muito tempo, o Ministério dos Músicos se deu através dos corais, canto coral, que é maravilhoso. E há uns 50 anos para cá, já meio século, nós temos o Ministério dos Cânticos Espirituais. Eu não tenho dúvida que o crescimento espiritual quantitativo e, em alguns casos, qualitativo do crescimento da igreja no Brasil se deu e se dá através dos cânticos espirituais. Então, agora é a hora. Já entendemos que os porteiros fazem parte do Ministério dos Músicos, todos aqueles que trabalham na casa do Senhor são parte desse sacerdócio, e agora nós podemos dar ênfase específica ao Ministério dos Músicos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada músico, e que cada um deles entenda que é mais do que tocar, é mais do que cantar, é realmente um ministério muito importante de profetizar, de anunciar a vontade de Deus e de denunciar o pecado. Não é uma questão de chegar na hora do culto, de qualquer forma, de qualquer jeito, escolher as músicas na hora, não ensaiar e então tocar. Não, não é isso. É uma vida inteira dedicada ao Senhor e assim como muitos oram, outros pregam, outros abrem os portões, outros trabalham com outros ministérios, docente, por exemplo, com crianças, jovens, adultos, idosos. O Ministério dos Músicos é muito importante para a vida da igreja. Eu, antes de ler o capítulo 25, leio um texto que o Everson nos mandou, e muito importante, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos inspirando nesse momento. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vida a vocês, esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. E o que ele escreve? Não guarde mágoa. Isso vai acabar com você. Irmãos, não guardemos mágoa. Isso acaba conosco. A mágoa é o distrito, é o detrito da alma, perdão. Enferruja a mente, adoece o corpo e debilita o espírito. A mágoa envenena a pessoa e rouba sua paz. Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina todos ao redor. A mágoa é como um pus, uma ferida, infecciona e ainda provoca dor e desconforto. A solução é fazer uma asepsia, é limpar os porões da memória, é ser lavado pelo sangue purificador de Cristo. Quem guarda a mágoa não consegue orar, não tem alegria na adoração. Quem guarda a mágoa não pode ser perdoado. Uma pessoa magoada adoece física, emocional e espiritualmente. O perdão é o remédio para esse mal. O perdão cura, liberta e transforma. O perdão é maior do que a mágoa. O perdão é a sepsia da alma e a faxina da mente e a alforria do coração. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe, e nós desejamos a ele uma boa noite, que Deus o abençoe todos os dias de sua vida, Deus abençoe a igreja que ele pertence à Igreja Vida Nova. Louvado seja o nome do Senhor, Igreja Vida Nova em Atibaia, São Paulo. Bom, agora vamos ler o capítulo 25, 1 Crônicas 25. Diz assim, eu logo vou fazer um parêntese, um rodapé, da BKJA. Diz assim o texto: Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Vamos reforçar o que eu disse na introdução? Em Crônicas, o um ministério profético, guarde isso. Em Crônicas, o um ministério profético não é função apenas do sacerdote, mas também dos reis, funcionando como sacerdotes. O sacerdote Zacarias parece também atuar como profeta, embora não seja assim chamado, segundo Crônicas 24, 19 a 22, que nós vamos ver, se o Senhor nos permitir. Esse fato reflete, de certo modo, o interesse pós-exílico. O que é pós-exílico? É depois do exílio, tá bem? Pela figura do profeta, sacerdote e rei. Então, esses todos poderiam exercer o ministério profético, que alimenta a esperança messiânica. A organização por Davi dos músicos e poetas no templo demonstra o seu interesse geral pelo louvor e adoração através da música. É claro, Davi era um poeta, Davi fez os salmos, né? Muitos dos salmos são de Davi. Você vai conferir no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, capítulo 18, versículo 10, capítulo 19, versículo 9, segundo livro de Samuel, capítulo 1, 17 a 27, e segundo Samuel, capítulo 6, de 5 a 14. Então vejam a importância dos músicos e do ministério profético que eles podem exercer, desde que se entendam como adoradores celestiais, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade, e que, eu vou repetir, não cheguem na última hora, não escolham a música de última hora. Um pastor não pode escolher a pregação de última hora. O porteiro não pode abrir na hora do culto, tem que abrir momentos antes. Então, o ministério não pode ser feito de qualquer jeito. Chegar na última hora, escolher os cânticos de uma hora, e com uma roupa inadequada, cantar de qualquer jeito, sem ensaiar, sem orar, para que o Senhor possa usá-los como um ministério de adoração em espírito e verdade. Agora leio a partir do versículo... Eu vou ler um de novo. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para o serviço religioso, de profetizar ao som de harpas, liras, símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Já destacamos. Dos filhos de Asaf, Jacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria e por ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Veja, uma ordem. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a memória de seu pai. Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graça a Yahvé. Ele cantava, louvava, tocava a harpa e o Senhor lhe falava ao coração. Versículo 4. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei. Foi exaltado diante de muitos, conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Veja, havia aqueles que tinham revelação. Vidente aqui é a ideia de revelação. Ele tinha revelação enquanto tocava sua harpa. Versículo 6. Todos esses estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais, quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. Olha aí a hierarquia. O rei, esses líderes escolhidos que faziam a mentoria, e depois os músicos. Então não é uma coisa feita de qualquer jeito, como dizem os músicos, tocando qualquer nota. Não, havia uma mentoria para isso. Versículo 7. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, eram de 288. Que coisa maravilhosa ter 288 pessoas envolvidas no ministério dos cânticos espirituais, dos louvores de Israel. Versículo 8. Então deitaram sortes para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos jovens, tanto dos mestres como dos discípulos. Opa! Mestres e discípulos. Aqueles que ensinavam e aqueles que aprendiam. Nós precisamos ensinar e precisamos de gente para aprender. Lançar a sorte aqui é para estabelecer a ordem. Quem vai tocar hoje, quem vai tocar amanhã, quem vai cantar hoje, quem vai cantar amanhã. Nada é feito ou era feito de qualquer forma. Versículo 9. A primeira sorte tocou a família de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. E a segunda caiu para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. Sétima para Gesarela, seus filhos e parentes, 12 ao todo. Você está vendo quantas vezes aparece o número 12? Não é que nessas tribos só havia 12 pessoas. É que o número 12 representa muito para Israel, as 12 tribos de Israel. Então, esse é um significado que eles entendiam e que nós podemos entender. 12 tribos de Israel, 12 discípulos e todo o significado que tem isso, né? 4 vezes 3. Um momento de luta, tribulação, deserto, mas a virada na história, o número 3, representando também a Trindade excelsa, já apontada ali, mesmo que eles não tivessem clareza. E a ressurreição de Jesus. Versículo 15. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima primeira para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima segunda para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima terceira para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima quarta para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. a 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 18ª para Hanani, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 21ª para Otir, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 22ª para Guidate, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 23ª para Maaziote, seus filhos e parentes, 12 ao todo, a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Então você já sabe, principalmente para Israel, o 12 tinha um significado riquíssimo, simbólico, por causa das 12 tribos de Israel. Com o passar dos séculos, eles foram desenvolvendo uma compreensão da Kabbalah, do significado teológico que cada número, cada letra, cada palavra tem um significado. Não é cabala, não é pensamento positivo, não é nada disso que você encontra, às vezes, em livrarias, como parecendo tirar a sorte. Não tem nada a ver com isso, nem pensamento positivo. É o significado de cada letra, de cada palavra, de cada número na teologia do povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor levante entre nós verdadeiros adoradores. Quando Jesus foi indagado, lá em João, ele diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é neste monte, nem naquele monte, ele diz para uma mulher que o indaga. Ele diz: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. E nesse adorar em espírito e em verdade, está presente o número 12 e está presente o cântico espiritual que nós devemos valorizar, tanto de coral como de cânticos, entendendo que eles são, podem ser instrumentos de profecia. Eles podem ser, nem todos são. Eu tenho certeza absoluta que nem todos são, porque já vi ministérios de cânticos espirituais chegando na última hora, chegando de qualquer jeito, escolhendo músicas na última hora, sem ensaiar, afinando instrumentos na última hora. Eu que toquei na noite, sei o quanto aqueles que não são de Deus zelam pelo seu instrumento, zelam pelo ensaio, zelam para fazer o melhor na música. E, infelizmente, no povo de Deus, tudo é feito, ou muitas vezes é feito, de modo relaxado. Que o Senhor retire isso de nós e nos dê uma perspectiva de música a melhor possível e como verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor por mais um capítulo lido da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. O rosto dele se faça resplandecer resplandecer sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém.